5 horas de autonomia alternando Recife. 7, o 35393, Mil Estáxi, o Pátio 3, principal, e Índia, o ponto espera dar 1-0, Xane Atoi, em 1895. 73, Pátio 3, Pátio 1, Índia Alfa, no ponto espera 10895, 35393, uma boa noite. Boa noite, boa viagem. Oi, muito boa noite, voo 1170 na final, vai já travado. Voo 1170, livre pouso, vento 1170 graus, 08 nós. Livre pouso, voo 1170. Uno 970 desça para 2010, autorizado LS, reduza para 1809. 2010, autorizado LS, reduz para 180 com 970. India, on rolling point runway 10 contact tower, 118.95, Azores 850. Good to taxi via apron 1 and taxiway India. Holding point runway 10, 118.95, 108 Obrigada, Azores 850. Solo Salvador, T3305, informação Alfa, é para Recife, nível 330, pronto, copy. T3305, autorizado Recife, 330 nível, via, ou melhor, desconsidera aerovia. Decola da 1-0, curva à esquerda, sua saída Puca, transição Caju. Após o VR de Aracaju, direto Recife. O controle 120.8, transponder 5442. Cientista 3305 autorizado para Recife, nível 330. Decola 1-0, curva esquerda, perfil Puca, Caju, após Aracaju, Recife. 120.8, controle 5442, transponder CTJ 3305. Correto, chame para o puxa acionamento, 3305. Chama nessa, muito graças. Solo 1170, solo 55, solo 121, decimal 9, uma boa noite. O 6313, um minuto, você será autorizado em um minuto, devido a um A310 aqui taxiando pelo pátio. Ah, 6313, tá bom. Bruno 170, boa noite. Livre o táxi via Alfa e Juliette. O gate é o 09. E aqui nas proximidades do gate 8, o senhor vai seguir uma viatura Follow Me até o portão 9. Gente, o 1170 é Juliette, através do 8, segue o Follow Me até o 9. O 1170. Autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Eu vou botar no táxi, na presença. Retorquilo Zulu, livre pouso, pistão no zero, vento 1-60 graus, 1-0 nós. Livre pouso, Vitor Quilo Zulu. Azores 850, Salvador Tower. Azores 850, boa noite. Maintain position. Maintaining position, Azores 850. Cuidado no X-ray, gol 970. Semi torre 118, decimal 95, gol no 970. 1895. Foi Salvador, gol 970, estabilizado no X-ray. Salvador, gol 970. Fumo 970, mantém aproximação, guarda fica livre. Manda. A gente teve uma aeronave que infelizmente a gente teve uma incursão aqui em pista, a aeronave passou muito ponto de espera, o Airbus 310. Inicie o procedimento de aproximação perdida, vamos coordenar o controle. Confirme, ela passou do ponto de espera? Passou muito, é um Airbus 310. Tá bom, para horas 50, funcionamento é na Itália. Tomou o controle para a esquerda, entrar em órbita, Libra. Gente, vamos coordenar o controle, repartir interceptando a final no 970. Confirmando, pode curvar a esquerda então na 282, né? Só um minuto, vou coordenar o controle. 5393, pode chamar o controle? 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Foi confirmado, estamos agora a mil pés, então confirmando, vai iniciar a remetida. Salvador autoriza uma dona após mare, o TAM 3178. Sensacional. Chame para o táxi. Obrigado, te falei. Ok. Controle 35393, decolado, na sua escuta. Eu 393, suba 190, vai da Pouca Vigilância. 190, Pouca Vigilância. Controle de Salvador, está 3178, alguma possibilidade de voar a dona, pode pare. Infelizmente é o segundo na aproximação, senhor. Tem um aeronave da Gol no setor norte da terminal, está mais próximo do fixo. Sim, graças. Só 3178. Senhor Salvador, Gol 970, remeteu. No 970, por via direita, foi na proa 240. Direita 240, Gol 970. Está o pátio. Seneca, aguarde um instante. Na sua escuta. Gol 1723, vetor para interceptar o curso localizador, curva esquerda para o 200. Esquerda 200, gol 723. As always 850, maintain position. Unfortunately, you have passed the holding point, so we had to miss the approach. So, wait a little, because we were doing to coordinate with some other approaches. Yes. O senhor já está no pátio 3 ou ainda mantém na alfa? Ainda está na alfa, Vitor Quilozulu. Ok, então prossiga via alfa, reposta antes da Juliette. Porta atrás da Juliette, Vitor Quilozulu. Bem, zona 78, descendo para 050. Desça para 3.000 pés, ajuste de altímetro 10, 16. 3.000 pés, 10, 16, o TAM 3178. Degree 08 knots. Clear to take off runway 10, please confirm the altitude after departure. Oceana 3.0. ali mantém 1 no 0. Mantém 1 no 0, né? 3 no 3. TIP 5393 veio pro de Aracaju. 5393 veio de Aracaju, obrigado. 3305, previsão para o seu pushback, 2 minutos, devido ao tráfego que está ingressando, vai ingressar agora na Juliette e vai cruzar o pátio. Aguarde só um instante. Ok, estão aguardando o tráfego, a passagem do mesmo e sua autorização. 3305. Afirmativo. Pro na 723, senhor? Afirmativo. Certo. 3178, reduza para 2109. Confirma a redução para o 3178? 2109. 2109, tá, 3178. Está iniciando a redução, 723. Francília. Qual o telefone que a aeronave que arremeteu? Uma turbulência? Negativo, foi aí o... Vamos lá. Nós vamos aí zero... É agora, né? 03, departure 10, décimo 8. 20, não, negativo. Foi... O motivo foi o Airbus que acabou de decolar ter ultrapassado muito o ponto de espera. Ele já estava muito próximo aí à cabeceira. Então, por motivo, por questão de segurança, a gente arremeteu o gol. Ah, não, só para nossa informação, para não poder não fazer bolagem, encontrado uma coisa. Negativo, o motivo foi esse, foi o Azores ter, na verdade, foi uma impulsão em pista, né? A gente não esperava que ele ultrapassasse o ponto de espera e realmente não tinha a distância segura para o pouso do Boeing da Gol. Certo, obrigado. Janeiro 6303, livre de decolagem, vento no 70 graus, 109. Decolagem, 63. E Salvador, é o 4438-0.0. Azul 4488, ali mantém. Ali mantém, mas era 4488. Resumo 78, direita, proa 090, reposta no localizador. 090, apontará no localizador, tá, 3178. Só ligou 970, pode confirmar nosso número para pouso? É o número 31970, tráfego que o precede está à sua posição de 2 horas, 8 milhas, interceptando o curso. Tá, seguindo com o número 2. Número 3. Sente número 3. Controle Salvador, boa noite, Sinai 63, vamos ver. Gol Uno 723, curve à esquerda para o Uno 40, reposto estabilizado. Esquerda, Uno 40, chamando estabilizado, 723. Sinai 63, Uno 3, suba ao nível 360, saída da Elvio de lance. 360 da Elvio de lance, 63, Uno 3. Mando possível para o Otis. Obrigado. Novo localizador, 3178. 3178, desça para 2000 pés. Segue Boeing 737-800 da Gol. A sua frente a meia dúzia de milhas. Seguinte, descendo para 2000 pés. Visual para a nave da Gol. A 12 horas, 3178. Uno 970, direita, proa 020. Direita 020, com 970. VS, o Uno 723. Uno 723, chame torre 118, decimal 95. 1895, 723. 3178, reduza para aproximação, chame torre 118, decimal 95. Já reduzindo, chamada torre 3985, 118, 95, tá 3178, bom trabalho. Ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, tá 3305, muito obrigado, senhor, boa noite. Boa noite, boa viagem. Até a próxima. Adriano. Cruzamento da pista 17, o Vitor Quilos Zulu. A próxima táxi aí, Papá, e após pátio 5. Então, boa noite. Zero, é ponto estabilizado, igual 9 e 0. Zulu Oscar 850, contact the receipt center frequency 125.45, enable 133.65. 125.45 is enabled, confirm 133.65. That's corrected, 133.65. Uma milha após Zuna, confirma? Afirmativo, uma milha e meia, duas milhas após Zuna, outra 3178. Gente. Santo 3305, ponto espera no zero, pronto. Santo 3305, mantenha o ponto de espera. Gente, forma quando possível, resolve de imediato. Gente, 3305. 895 para o gol 970. Foi Salvador, gol 970. Nova aproximação aí para a pista 10. Gol 970, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Valeu. 2545-2365, boa noite, bom serviço. Boa noite, obrigado. 273, solo 11, livrando à direita, solo 121, vamos lá, boa noite. O Zulu Amado está livrado, 1873. Falou 1-1, falou 1-2-1, desmolade. 2-1-9. São 3-1-7-8, vento 1-60 graus, 0-6-9. Livre pouso, sono 0. Livre pouso, 9-0, tá 3-1-7-8. Salvador, 1-7-2-3, virou isso. Bono 723, táxi autorizado via Alfa e Juliette, gate 05. É 05, bom, 1723. Negativo, são 3305, mantém o ponto zero. Salvador, muito boa noite, Passaredo 2224, seguinte da informação alfa. Boa noite, Passaredo 2224. Voe direto Duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio. Duna, 2 mil pés, no 0 no meio. Olha. No 970, vento 1950 graus, 06 mais, livre pouso, pista 0. Livre pouso, pista 10, igual 970. É, como era nós que ingressado na pista e confirmei a fila? Não, era Açores. Açores, não, tá vendo? É um A310, né? Afirmativo, 310. Ah, tá vendo. Quilo, posição 2, do pátio 3. Tá bem, Marquinhos, alfa e quilo. No pátio 3, remoto aqui, posição 02, do da 3178, ponta baixa. Ok, daqui a gente avista já um pessoal aí de pátio, os balizadores, fique atento. Ok, sim, tá, 3178. É 3938. Azul 4488, chame Recife, 125, decimal 45, alterne 133, decimal 65. 3, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 2 informar aqui ao fiscal do pátio. Ele provavelmente vai numa Hilux aí buscá-los. É. Solo 970, solo aos 15, solo 121, décimo 9, livrando a direita. Uma boa noite. 219, obrigado. 970. Solo Salvador, gol 1970, livrando. 305, livre decolagem, vento 1950 graus, 08 mais. Livre decolagem, foi 3305. 0. Alfa Juliet, posição no 0, segue o follow me? Afirmo, nas proximidades do gate 8, o senhor vai seguir o follow me da infraero. 905. Vitor Kilo Zulu, solo. São 3305, decola aos 17, controle 120, décima 8. Bom, boa noite. 1308, boa noite. Boa noite, 3. 305. Boa noite, 3305, Sugol 330, sai da Fuca, transição Aracaju. Bem, sai da Fuca, transição Aracaju, 9810, autorizado Guarulhos 340 nível, via Upzulu 10, até Bridge, em Bridge Upzulu 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após BH direto Trive e após Trive direto Poços de Caldas. Decolagem é da pista 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. E o controle, 120.8, transponder 5453. Aprovado para o 98.10 da Rio Guarulhos, no 340. Apertou 10 após a economia. Belo Horizonte, 15 postos de saldo. Decola da 10 com a primeira curva à direita, na Gael Motiva. 1208 é o controle, 5453 é o transponder, 98.10 da. Correto, 9810 da Rio, e chame quando pronto para o push e acionamento. Camarada, 9810. O 5972, informação alta para a Copa Galeão, Rio 3472, sua aeronave. Gente, o Rio 5972. Autorizado Galeão 340 nível, via Upzulu 10, até ESMAP, após direto Lúvito e após direto Barbacena, após Barbacena conforme o plano. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. O controle 120.8, o transponder é o 5450. Autorizado nível 340, Upzulu 10, após ESMAP, Bravo, Charlie, após conforme. Escola do 10, primeira curva, direita no circuito Ariel, Monte, 120.8 controle, 5450, situação de serviço, canal 2552, para efetuar a próxima alta. Ok, aguarde coordenação com o controle, o Rio 5972. controle, tá 3, 3, 0, 5. Controle 3305, chame Recife, frequência 12545, alterne 133, decimal 65, boa noite. 12545, 3305, obrigado, boa noite. 972, para o pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, o Rio 5972. Estabilizaram o passageiro 2224. Torre 118, decimal 952224. 11895, grato. Controle Salvador, boa noite, 1868 da Gol, livrando 170 para 150 para Alfa. 1868, identifique e desça para 2000 pés, ajuste altímetro no 06. Mantenha a proa de duna, reforço estabilizado e aliás. Tá, gente, para 2000 pés, 1016, reforço estabilizado, tá bom, tudo, boa noite. Torre Salvador, o passageiro 2224, boa noite. Boa noite, passageiro 2224, livre pouso, pistola 0, vento no 30 graus, 08 nós. Livre pouso na hora 0, passageiro 2224. táxi livre para o 972-03 a bordo, 510 a autovia, alterna Guarulhos. Você a bordo, Rio 5972? 03. Cliente, Rio 5972, está livre o táxi em frente, ingresse no pátio principal após taxiway Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre em 1895. E só uma observação, a gente ultimamente tem observado aqui muitas aeronaves estrangeiras ao ingressar na taxiway Índia e prosseguir em direção a ponto de espera da 10, não conseguem enxergar esse ponto de espera. O senhor poderia informar, assim que ingressar na Índia, se já enxerga o ponto de espera ou, caso negativo, informar também o Rio 5972? Positivo, informaremos a partir da Índia se já enxerga o ponto de espera. Ok. Passaria 2224, solo aos 30, solo 121, decimal 9, boa noite. 209, boa noite, obrigado, muito obrigado. Boa noite, passarei do 2224, eu passarei do 2224, livre táxi via Alfa e Kilo e prosseguindo para o pátio 3, a posição é a 02. Alfa Kilo, pátio 3, na posição 02, passarei do 2224. Mas nessa posição o senhor já consegue avistar a linha, né, no solo, né? Na verdade é o seguinte, quando a gente sai do pátio e pega a linha, tá muito escuro. Como a gente conhece bem aqui, a gente tem a noção. Mas para quem é de fora, realmente só mais próximo mesmo que consegue visualizar. Porque tá, a região é escura, tá? Teria que talvez iluminar mais ou pintar uma faixa mais larga e mais fluorescente. Na realidade, a gente, como aqui controlador, a gente reporta isso para infraero para colocar uma barra de parada iluminada. Só que só o reporte da gente não parece que não está adiantando. Se os pilotos reportassem isso com mais frequência para infraero, provavelmente já existiria aí uma barra de parada iluminada. Seria o ideal e até aconselhável realmente, para não ter o problema de incursão aqui de pista, né, que é um problema sério. Você tem razão, vamos tentar reportar aqui na Vila Rio também. Eu agradeço e tenha uma boa viagem. Chame a tua em 1895. O 972 a linha e decola 1-0, vento 1-0 graus, 08 mais. Salvador 981-0 da Rio, prossiga. Aprovado foi o 340, mas solicito o 320 como final, possível. Afirmativo, será possível? Aguarde só um instantinho a coordenação junto ao centro. Escuta, 981-0. 9810, solo. Obrigado. Ok, é autorizado então o nível 320. O restante da cópia permanece. Comando 72, decola os 36, controle 120.8, uma boa noite. 120.8 com o controle Salvador, muito boa noite, até a próxima. Controle de Salvador, muito boa noite, Rio 5972, transfere em perfil, bloco 9. 5972, boa noite, Tubo 340, está sob vigilância radar. Atenção 340, 5972. Noite, 8868 da Gol, vai passar o externo com o trem bastante acessado e 1-0 à vista. Volo 868, livre pouso, vento 120 graus, 069. Livre pouso, 1-0, boa noite, 68. Comando 72, vou direto bloco. Direto bloco, 5972, muito obrigado. Salvador 9810 da Rio 43, posição 9, puxa. autorizado, Rio 9810 e chame táxi. Do 4107, boa noite, vou direto do Duna, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 0 no meio. Positivo, descendo. Boa noite, 3600, identifique. O Ebro de Duna, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. Duna 3000 no 0 no meio, 3600. Duna 098, boa noite, identifique. Desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no meio, vou na proa de Duna. Rumo 868, Salão 42, Salão 121, décimo 9, boa noite. Viva gente, 121, muito boa noite, cara. 5972, chame o Centro Recife, frequência 125, décimo 1, alterne 133, décimo 25. Boa noite. Salvador, muito boa noite, chegou no 868. Boa noite, chegou no 868, livre táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Prossegue via Alfa, vai chamar antes da Juliette, chegou no 868, tá bom. Ano 868, está se aproximando da taxa de hoje. Ok, Gol no 868, ingresse na Juliette, o gate é o 01. Ele ingresso na Juliette, pois é, não, no 868, tá ligado. Para o táxi 98-10 da Rio, com 4 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Rio 9810, aguarde um instante para iniciar o táxi, que eu estou sendo ultrapassado aí pelo Boeing da Gol. Assim que o mesmo ingressar no pátio, o tráfego da Gol, o senhor prossegue o táxi pelo pátio principal e Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre em 198, decimal 95. Após o tráfego, prossegue pátio Índia, no ponto de espera da 10, 18, 95. Rio 9810, linha decola, vento 140 graus, 069. Bora, 9810. Está aproximando-se Duna, o azul 4107. Está autorizado o procedimento TLS? Autorizado, vice, reporte estabilizado. Ah, reportará estabilizado, o azul 4107. Vice? A vida do centro ligou aqui, que estava dizendo que o senhor estava zoando o sotaque dela lá. Ah, rapaz, eu só estava imitando. Está direitinho o pernambuquês. Pense. É 3600, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 pés, livre LS, na 3600. completamente estabilizado, azul 4107, tem um belo campo à vista. M torre 118 decimal 95, azul 4107. Positivo, vai chamar a torre 1895, uma boa noite. Boa noite. Torre Salvador, uma boa noite, estão azul 4107, está estabilizado, tem um belo campo à vista, com trem baixo e travado. Azul 4107, livre pouso, vento 120, decima 120 graus com 062. Livre pouso para o 4107. Silva 810, decolou 51, controle 120, decima 8, sua vez. 208, boa noite. Salvador, boa noite, Rio 9810, decolou, cruzão 2000. Rio 9810, boa noite, passou 2000 pés, está autorizado direto o bloco. Positivo, o Rio 9810, é, direto à posição, qual confirma a posição? Posição bloco, é Apesulu 10, ferrovia, confirma. 10, pode ir então direto à posição Vukis. Qual é o nome da posição? É, Bridge. Bridge, afirmativo, por onde Bridge? Voo no 098, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meia, permanece autorizado LF, reposto estabilizado. Reparando 2000, reposto estabilizado no 098.